esvaziando o pensamento. Da cidade à fumaça, da viagem ao copo, do sorriso ao sarcasmo, da expectativa à ilusão, do olhar à intenção, da dúvida à certeza, da vontade à conquista, da religião à fé, da saudade à lembrança, do adulto à criança, da leitura à cultura, da balança ao equilíbrio, da atenção ao descaso, do laço à forca, do limite ao infinito, do engano à aparência, da vida ao tempo, da escolha à dúvida, da riqueza a simplicidade, da pobreza a caridade, do afago ao abraço, do empurrão ao penhasco, da fala ao pensamento, da intenção ao argumento, da medida à distância, da nobreza à arrogância, da reta à curva, do tesão à vulva e do vinho à uva, da batalha ao desafio, da mudança ao clima e do rap à rima, do rap à rima, da batalha ao desafio, da mudança ao clima e do rap à rima, do rap à rima, do momento ao acaso, do ator ao teatro, do ritmo à dança, do dedo às entranhas, da cor ao som, do prazer ao gozo, do descanso à preguiça, da caneta ao traço, da imagem ao pensamento, da ressurreição à vida, o tempero ao sabor, do gogó ao mocotó, da ilusão ao espelho, da virilha ao pentelho, da corda ao nó, da vivência à ignorância, do planeta às estrelas, da confiança à cisma, do acusado ao perdão, do gosto ao vício, do sentimento à criação, da letra da canção, do cariri pro Japão, do sopro à tempestade, do tempo à idade, do trabalho ao cansaço, do cigarro à cachaça, da janela à vidraça, da moeda da ganância, da vontade à luta, do medo à esperança, da vida à eternidade, do sucesso ao fracasso, do sucesso ao fracasso.